Calma, baby. Ouça o Som da Tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O Som, o som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? O Som da Tribo. Pontualmente 7 horas. Boa noite, salve, salve, galera do Som da Tribo. Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite. Aqui pela 96 FM. Também através do blog do Som da Tribo, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br e radiopontalweb.com.br. Salve, salve, galera que está curtindo sempre, ligados aí no Som da Tribo, sejam todos bem-vindos. Som da Tribo é um programa independente, parceiros, a galera que acredita no projeto Som da Tribo. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Metropolitim, moda pra galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. CCA, ou você se garante, ou a língua derruba você. O inglês e espanhol que você nunca esquece. Novas turmas para 2011. Matrículas abertas, é só ligar. 34238700. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Espaço X, férias, verão, é no Espaço X. Desde já pode ir ligando, hein? 3421-1507. 3421-1507. Tá valendo aí os brindes legais do Som da Tribo. Uma sanduicheira, mini grill, 2 em 1. Oferta de eletrossom é por você que a gente faz, tá certo? Então tá valendo uma sanduicheira, mini grill, 2 em 1. Oferta de eletrossom, é só você ligar o sorteio no último sábado de janeiro, correto? Dia 29 de janeiro. Também tá valendo um pince de umbigo, mais uma tatu feminina, no valor de R$100, oferta Desastras Rock Story. Fica ali na Alameda Lima Guerra 74, sorteio próximo sábado. Então é só ligar, 3421-1507, 3421-1507, e mandar seu torpedo, já tá tudo legal, hein? 8831-9050, 8831-9050. Participe e interaja com o Som da Tribo. Tá a fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem o nosso Twitter, siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. Tem a nossa comunidade no Orkut, Som da Tribo também no Facebook. Então, há mil maneiras de você entrar em contato com o Som da Tribo. Aí se quiser ligar pra cá pra gente mandar aquele alô pra você, 3421-1507. O Som da Tribo é Rock na veia. Rock na veia. Rock na veia. We'll be right back. Tribo. A sua parada obrigatória. São 7 horas e 10 minutos, 7 horas 10 minutos, rolando o som da tribo até as 9 da noite. Você curtiu Stone Soul, Say You Hunt Me. Stone Soul vai estar no Rock in Rio em abril, não, em setembro de 2011. Já chegamos em 2011. Esse ano vai rolar o Rock in Rio. Essa banda Stone Soul vai estar no Rock in Rio. Antes você curtiu Chris Cornell, Wally Lolly Love, clássicos do Led Zeppelin aí. Você curtiu a versão cover aí de Chris Cornell, sendo que é do álbum de Santana. Então Santana convidou Chris Cornell para interpretar essa música aí no seu novo trabalho. Você curtiu aqui no Som da Tribo. Vai ligando pra cá em 3421507. valendo um piercing de umbigo, uma estatua feminina no valor de R$100, oferta das Astras Rock Story. Também uma sanduicheira mini grill 2 em 1, oferta da Eletrosom. Então é só ligar, 3421-1507. Se quiser também, a gente manda seu alô. Então é só ligar, 3421-1507, ou mandar seu torpedo. Faça como a galera aí do Simão, que já mandou seu torpedo pra cá. Os metaleiros do Simão tá pedindo aí Paranoide do Black Sabbath. Então manda seu torpedo também, 8831-9050. Ou então liga pra cá, 3421-1507. O som da tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Segunda-feira, dia 3, ao meio-dia será liberado o novo site da banda Distintivo Blue, com as músicas novas e outras novidades. Então é só você acessar segunda-feira, www.distintivoblue.com. E em fevereiro, na concha do Centro de Cultura, vai rolar Folia Fora do Eixo, com móveis coloniais de acaju, canastra, camarones, orquestra guitarrística, swinga e ladrões de vinil. Mais informações, fique ligado aqui no Som da Tribo. Já está vendo o novo CD de Kessler. Kessler canta 1 e 2, clássicos do pop rock mundial. Os CDs estão à venda aí na Banca Central. E parte da venda desses CDs será destinada à Casa do Câncer e também à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Também já está vendo o primeiro CD da banda Os Barcos à venda na Livraria Letras e Prosa e Zastraz Story. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, robenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br. tanto faz. O tempo passa, eu penso demais. Pode ser que eu tenha te deixado pra trás. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7h20. Você curtiu Sabonetes Hotel antes Vanguard. Enquanto isso, na lanchonete. Vá ligando pra cá, 34211507. Participe, interaja com o Som da Tribo. Mande seu torpedo também. Faça como o nosso brother aí. E aí, galera do Som da Tribo. Williams Parker, do bairro Cadija. Gostaria que vocês tocassem uma música da banda Setensid. Com a canção No When There. Ficarei muito grato, muito obrigado, valeu. Nosso amigo aí, William Parker, do bairro Cadija, mandou também seu torpedo aqui para o Som da Tribo. Se tá afim de mandar, é fácil. 88319050. Tem mais aqui. O GR Metal de Poções está desejando um feliz 2011 para toda a galera do Som da Tribo. Para Miguel, Jaqueline e todos os ouvintes do Som da Tribo, principalmente para Deval de Andrade. Vida eterna para todos nós, rock and roll na veia. Valeu, nosso brother aí de Poções, o Jerry Metal. Jerry Metal de Poções, valeu. Obrigado aí por ter mandado o torpedo. Se você quer mandar o seu também, é só mandar, hein? 88319050. Notícias da Tribo. Cinemas terão que exibir mais filmes nacionais em 2011. O ano de Tropa de Elite 2, filme que bateu recordes atrás de recordes, terminou com uma determinação que fará com que em 2011 os cinemas sejam obrigados a colocar o maior número de filmes brasileiros em cartaz. O decreto presidencial que estabeleceu a chamada cota de tela, mecanismo de proteção aos títulos nacionais, foi publicada no último dia 30 no Diário Oficial da União. Esse instrumento regulatório, que cria uma espécie de reserva de dias, foi estabelecido no Brasil na década de 30. E desde então, já foi revisto, extinto e recriado. Há 3 anos, permaneceria intacto. Tal como tem acontecido desde 2007, cada cinema deverá, no ano que entra, exibir produções brasileiras durante pelo menos 28 dias. A diferença, a partir de agora, é que os cinemas serão obrigados a ofertar mais títulos nesse período. Até 2010, o ano passado, uma sala que funcionasse sozinha tinha de exibir 2 filmes diferentes. Agora serão 3. Essas mudanças têm como principal objetivo aumentar a diversidade dos longas-metragens ofertados. Depois de um ano em que filme Tropa de Elite 2 fez 11 milhões de ingressos e outros 2 ultrapassaram a casa dos 3 milhões, os exemplos foram Nosso Lar e Chico Xavier, o Ministério da Cultura e a Presidência da República, responsáveis pela fixação dos números, acharam por bem esticar um pouquinho mais a corda, com um total de 22,3 milhões de ingressos vendidos até o último final de semana. O cinema brasileiro alcançou em 2010 a melhor marca dos últimos 20 anos. Ou seja, o cinema nacional agora vai ter mais espaço nos cinemas locais, nos cinemas brasileiros, nas telas de exibição. E tem uma notícia legal aqui, o Suíça Baiana e Catrupia aprovados no Conexão Vivo. Como já havia confirmado Gilmar Dantas, o mentor do coletivo Suíça Baiana Noites Fora do Eixo, no último sábado aqui no programa Som da Tribo, o coletivo Suíça Baiana teve seu projeto Noites Fora do Eixo, aquele que acontece às quintas no Viela, Sebo Café, foi aprovado a edição 2011, de abril a dezembro. E de quebra, o grupo de Alisson Menezes e a Catrupia teve o show A Catrupia, também beneficiada aí, que acontecerá em 3 cidades Brasil afora, e terá outros artistas convidados, também foi contemplado. Ambos os projetos foram selecionados no edital de projetos da Conexão Vivo e teve o seu resultado publicado nesta quinta-feira, dia 30. E a Billboard divulga a lista dos álbuns de rock mais vendidos de 2010. O site Billboard divulgou recentemente a lista de álbuns de rock mais vendidos de 2010. Entre eles estão os álbuns elogiados no ano, como Come Around Sundown, do Kings of Leon, e Brothers, da dupla The Black Keys. Confira agora os 10 primeiros nomes da lista, hein? Primeiro lugar ficou com Kid Rock, Born Free. Segundo lugar ficou com Crystal Balsh Rocks, com Famous Doubter. Terceiro lugar ficou com Bon Jovi, Greatest Hits. O quarto lugar ficou com Mumford & Sons, com Sick No More. Quinto lugar ficou com Elton John, The Onion. Sexto lugar ficou com Linkin Park, A Thousand Suns. Sétimo lugar ficou com Kings of Leon, Come Around Sundown. Oitavo lugar ficou com Florence e The Machine, Lungs. O nono lugar ficou com The Black Keys, Brothers. E o décimo lugar com Train, Save Me, San Francisco. Mas se você quer mais informações sobre essas notícias, é só acessar sondatribo.com. Arquivo Nacional. No Arquivo Nacional você vai relembrar Barão Vermelho, ainda com Cazuza e Titãs. Arquivo Nacional. O som da tribo. Tem a hora da sessão coruja. Só entende quem namora. Agora vambora. Estamos, meu bem, por um triz. Pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. O mundo acordar. Teus quadris nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente. Me deixe presente o teu bis pro dia nascer feliz. É, pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar. E a gente O som da tribo. Nacional, o som da tribo. Eu não vou falar de amor e nem vou falar do tempo. Eu não vou dizer nada além do que estou. Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Titãs, Eu Não Vou Dizer Nada. Antes, Barão Vermelho com Cazuza ainda, pro dia nascer feliz. Os torpedos estão chegando aqui, mande o seu também, 88319050. Quem mandou o torpedo aqui, vamos ver. Gostaria de ouvir uma música do Detonautas, Elton Ribas, do Miro Cairo, beleza? Tem mais aqui, a Roberta. Roberta mora no bairro Jardim Valéria, diz que adora o programa. Tá pedindo qualquer música aí do Evanescence ou da banda Break Benjamin. Beijos, Roberta aí do bairro Jardim Guanabara. Tem mais torpedo aqui. Um feliz ano novo a galera que curte o som da tribo. Longa vida ao rock, Raul Tênis Pereira. do condomínio Grécia, sempre ouvindo o Som da Tribo. É a galera que curte o Som da Tribo, hein? Então, se você tá afim de mandar seu torpedo também, 8831-9050. Se quiser, entra no blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Você manda seu torpedo também lá através do chat do Som da Tribo. Entra aí, sondatribo.com. Tem como você mandar seu torpedo através aí do sondatribo.com. É só clicar lá em cima e enviar seu torpedo. Então, sondatribo.com. Tem um chat do Som da Tribo também no blog do Som da Tribo. E tem o nosso chat aí no MSN. Você também pode ligar pra cá, 3421-1507. E interagir aqui com o programa e participar dos sorteios, hein? Tá valendo uma sanduicheira mini grill 2 em 1. Oferta da Eletrosom, sorteio no último sábado aí, dia 29 de janeiro. Também um piercing de umbigo, mais uma tatu feminina no valor de R$100. Oferta desastrada Rock Story, sorteio no próximo sábado. Então liga, 3421-1507 ou mande seu torpedo, 8831-9050. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Rolando o Som da Tribo pra você até as 9 da noite, via 96 FM. conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com e claro, através do blog do Som da Tribo, sondatribo.com. É só acessar sondatribo.com. Se você tá afim de seguir o Som da Tribo no Twitter também, twitter.com/sondatribo. Tem o nosso e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut e tem o Facebook do Som da Tribo. Então é só acessar aí. E há vários canais para você trocar ideia com o Som da Tribo. E liga pra cá, tá valendo um piercing de umbigo mais tatu feminina no valor de R$100. Oferta das Astras Rock Story e também sanduicheira mini grill 2 em 1. Oferta da Eletrosom. Então é só ligar, 3421-1507. Rock and Roll, o Som da Tribo. Jonathan. Tragedy endless. Welcome to the family. Hey, there's something missing. Only time will alter your vision. Never in question, lethal injection. Welcome to the family. Not long ago, you'd find the answers were so crystal clear. Within a day, you find yourself living in constant fear. Can you look at yourself now? Can you look at yourself? This fight. In a way, it seems there's no one to come with. Our thoughts are subnormal and our feelings unsure. We all have emptiness inside. We all have answers to find. But you can't win this fight. I have to question, what with the falling aggression? Details blurry, lost them too early. Welcome to the people you're missing. It's been done, a casualty rerun. Welcome to the family. I'll try and help you with the things that can't be justified. I need to warn you that there is no way to rationalize. So have you figured it out now? So have you figured it out? You can't win this fight. In a way, it seems there's no tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7 horas 47 minutos. Você curtiu Avenged Sevenfold, Welcome to the Family. Antes, Angra, Russian Thunder. Manda abraços aqui para Tô em Beleza, Terezinha, Maria Madalena e Quitéria. Toda a galera aí do Tô em Beleza, a família do Tô em Beleza, os familiares aí curtindo o Som da Tribo aí na Conquistinha. Galera sempre curtindo o programa Som da Tribo. Manda abraço também para Aldo Pereira, Josiane, Ana Júlia e Georgia em Loteamento Bateias. A galera curtindo o Som da Tribo. Ana Júlia e Pikachu no bairro Guarani. As famílias que curtem o Som da Tribo. Se você quiser também, manda seu torpedo ou liga para cá. 3421-1507. Faça como nossa amiguinha aqui que mandou um torpedo para cá. É. Roberta. Roberta Silva Brito. Mandou o torpedo pra cá, quer participar do sorteio da sanduicheira. Se você também quer participar, 88319050. O Som da Tribo. Ó, segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 3, ao meio-dia, será liberado o novo site da banda Distintivo Blue, com as músicas novas e outras novidades. É só acessar distintivoblue.com, distintivoblue.com, novidades, músicas novas, enfim, novo layout. É só acessar segunda-feira, a partir do meio-dia, distintivoblue.com, www.distintivoblue.com. Em fevereiro, na concha do Centro de Cultura Folia Fora do Eixo, com móveis coloniais de acaju, canastra, camarões, orquestra guitarrística, swinga e ladrões de vinil. Já venda o novo CD da banda Os Barcos, à venda na livraria Letras e Prosa e também nas Astras Story. Acesse aí as mídias alternativas que dão aquela força ao som da tribo. Rubeninhodometal.blogspot.com, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br, radiopontalweb.com.br, conquistaradioweb.com.br, distintivoblue.com e, claro, sondatribo.com. Som local. O som da tribo. Por falar em Distintivo Blue, você vai curtir de primeira mão as duas novas músicas da banda Distintivo Blue. Beleza? Então vamos curtir De Cara pro Blue e Blues do Covarde. Som local. droga. O som da tribo. História pra ver você chorar. Me chamam de covarde, mas vou me justificar. É que eu não posso, eu não consigo sair deste caminho tão errado, me livrar deste conflito. Sou tão fraco, imagine que detesto a fraqueza. Por isso eu não resisto, eu piso em quem defesa. Então eu canto meu blues pra me justificar. Eu sei que ser assim é complicado, mas nunca tentei mudar. Na batalha que é minha vida, só pra metaforizar, eu sou um cavaleiro que não sabe duelar. Por isso eu canto este blues pra me justificar. Eu sei que ser assim é complicado, mas não consigo mudar. Então subo nas costas daquele que quer andar, enquanto canto meu blues, que é pra me inocentar. Não ligo se só convenço a mim mesmo, o importante é ganhar. Essa então é minha história, foi difícil de contar. É que eu nunca penso nisso, mas o problema está lá. Então eu canto meu blues pra me justificar. Local, o som da tribo. Aí no seu local você curtiu de primeira mão de cara pro blues, com distintivo blues. E também blues do covarde, distintivo blue. Lançando aqui em primeira mão no som da tribo, duas músicas, hein? De cara pro blue e blues do covarde, aqui no som da tribo. Parabéns aí, ficaram muito legais as duas novas músicas da banda Distintivo Blue. Então, só para reforçar aí, segunda-feira, ao meio-dia, será liberado o novo site da banda Distintivo Blue, com essas músicas, outras músicas novas e também outras novidades. É só acessar www.distintivoblue.com. Você pode ir ligando para cá, hein? 3421-1507, 3421-1507, participe dos sorteios. Tá valendo uma sanduicheira mini grill 2 em 1, oferta da Eletrosom. É por você que a gente faz. A loja da Barão do Rio Branco tá dando esse brinde legal para você, sorteio no último sábado de janeiro, dia 29. Também tá valendo um piercing de umbigo mais tatu feminina no valor de R$100. Oferta de Astras Rock Story, Alameda Lima Guerra 74, sala 4. Sorteio no próximo sábado. Chegando mais torpedo aqui, Miguel, gostaria de saber qual é a sua verdadeira opinião sobre essas bandas como Restart. Você acha que eles estragam o rock? Roberta, beijos, Roberta. A minha opinião sobre Restart, sim, nessas coisas aí, é o seguinte: eu não considero elas como rock and roll. É, são bandas que estão tocando aí suas músicas no estilo emo, coloridos, músicas de letras fracas. Não querem dizer nada, não tem, assim, nenhum valor específico pra música. O tempo vai passar, daqui a 3 ou quem sabe daqui a 1 ano, vamos ver se eles estão na estrada ainda, ou se a história da música, se a história do Rock Brazuca ainda vão, digamos assim, registrar que essas bandas fazem alguma coisa ou agridem o rock. Eu não considero eles rock, eu acho que eles fazem parte da música brasileira, da música popular brasileira, que seja, da nova música, da nova safra aí, do pop brasileiro. Até eles mesmos não se rotulam como rock. Fazem o estilo deles aí, ganham muito dinheiro, estão fazendo muito sucesso, a galera adolescente, a nova geração curte pra caramba, estão aproveitando o momento, ganhando dinheiro, vendendo muito, aparecendo muito, mas isso tudo passa. Vamos ver daqui a 5, 10 anos se vocês ainda lembram dessas bandas. Valeu, Roberta! O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8:02, rolando pra você o Som da Tribo até as 9 da noite. Som da Tribo é um programa independente, tem a galera que apoia, que acredita no projeto Som da Tribo. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Verão tá aí, hein? Bahia Frio, climatizando seu ambiente, Avenida Regis Pacheco, 329 Centro, Vitória da Conquista aqui, né? 34251800. Metropolitim Moda pra galera Tim, Rua Ernesto Dantas 85, no centro. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira 960, bairro Candeias. 34213629. Espaço X, férias, verão é no Espaço X. E CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês, espanhol, CCAA. Novas turmas para 2011, matrículas abertas. Tá a fim de mandar seu e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem o nosso chat aí no blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Tem o nosso chat também no MSN, é só você adicionar. Então entra aí no sondatribo.com e obtenha as informações para você participar do chat do Som da Tribo, no blog do Som da Tribo e também no nosso MSN. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/osondatribo. Som da Tribo também no Facebook. Abraço aí para Raquel Dantas, que mora do bairro Brasil, irmã de Gilmar Dantas, ela que faz pedagogia na UESB. Não perde um Som da Tribo. Valeu, Raquel. Tá ligando pra cá, 34211507, tá valendo uma sanduicheira, mini grill 2 em 1, oferta da Eletrosom, e um piercing de umbigo, uma estatua feminina, oferta da Zastras Rock Story. The Tribe Sound. And then baby, are you here? Anseios pelas calçadas, das brigas minhas, por quase nada, dos gritos secos, da pele flor. E andei doendo e meu peito encalacrado pelo sujeito que ora vou. Veja bem. Reverberá o seu amor. antemão que estou morrendo. Um pouco mais e outra vez. De ter que olhar você tão longe, de sentir em outro abraço reverberar. Veja bem, eu amei o que foi mais incerto sem entender. O que vinha depois no peito se deu tão aberto, não. Não tem pra ninguém. O Som da Tribo. Desmontando fantasias. som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8 horas e 13 minutos, você curtiu uma glory. Lápis de carvão antes os barcos reverberar. Aqui no Som da Tribo, abraços aí para Pedro Muniz do Santa Cruz, que curtiu o AC/DC, manda um abraço para a galera do Som da Tribo. Grande Pedro Muniz de Santa Cruz, vai rolar AC/DC no Clássicos da Tribo daqui a pouquinho, segura a onda aí. Liga você também pra cá, 3421-1507, valendo sanduicheira, mini grill 2 em 1, oferta da Eletrosom e uma... E um pincel e uma tatu feminina no valor de R$100, oferta de Zastras Rock Story. É só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 88319050. A fim de seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. A fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade também no Orkut, Som da Tribo também no Facebook. Então é só procurar aí Som da Tribo aí nas mídias alternativas. Você sabe, o Som da Tribo é um programa independente e precisa de parceiros. A galera que acredita no projeto Som da Tribo, Bahia Frio, climatizando seu ambiente. Ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329 Centro. Espaço X, férias, verão, é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop. Agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Sissi, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês e o espanhol que você nunca esquece. Novas turmas para 2011. Metrópole, Team Moda pra galera, Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Segunda-feira, dia 3, será liberado o novo site da banda Distintivo Blue, com as músicas novas e outras novidades, hein? Então é só ficar esperto aí. Segunda-feira, a partir do meio-dia, vai rolar novidades aí, o novo site da banda Distintivo Blue. A partir do meio-dia, é só acessar distintivoblue.com. E em fevereiro, na concha do Centro de Cultura, já está confirmadíssimo Folia Fora do Eixo, com móveis coloniais de acaju, canastra, camarões, orquestra, guitarrística, swinga e ladrões de vinil. Já está vendo o primeiro CD da banda Os Barcos, à venda na livraria Letras e Prosa e Zastras Store. Você também pode comprar aí Kessler, canta 1 e 2 com vários clássicos do pop rock mundial. O CD de Kessler está à venda na Banca Central. Parte da venda desses CDs de Kessler será destinada à Casa do Câncer e Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Acesse aí núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br e, claro, sondatribo.com. Sondatribo! E aí, baby? Vai, cara? Pensam que fui eu quem a cremei, mas eu não sou piromania. vi. Sei que eu não tenho um alibi, mas eu não matei Joana Dark. Ontem eu nem a vi. Sei que eu não tenho um alibi, mas eu não matei Joana Dark. Ontem eu nem a vi. Sei que eu não tenho um alibi, mas eu não matei Joana Dark. Você está ouvindo o Som da Tribo. Som da Tribo. Agora são 8h23, 8h23. Você curtiu Pleb Hood Luzes e Eu Não Matei Joana Dark com Scott no vocal. Nova versão para a camisa de Vênus. Passou por aqui em conquista. Abraços aí para Renan Alves do Guarani. Queria ouvir Pleb Hood, ouviu. Abraços também para Paula Babilônia e Darius. Sempre curtindo o Som da Tribo aí no Mirante do Candeias. Notícias da Tribo. Rise Against the Machine prepara novo álbum e vem ao Brasil em 2011. A banda norte-americana Rise Against the Machine está na fase pré-produção do seu novo álbum, que vai suceder April to Reason, de 2008. O disco ainda não tem nome nem data prevista para lançamento e sua mixagem deve começar em janeiro. O Rise Against the Machine está com sua primeira turnê sul-americana marcada. E no Brasil vai tocar em Curitiba, dia 25 de fevereiro, em São Paulo, dia 26 de fevereiro. E o quarteto ganhou maior notoriedade mundial após integrar a trilha sonora do game Need for Speed Underground 2. Caixa Rock and Roll of Fame mostra encontros históricos na música. A caixa Rock and Roll of Fame traz versões exclusivas e encontros históricos do importante prêmio americano que homenageia os astros da música mundial. As cenas foram extraídas de registros que vão da primeira cerimônia de introdução em 1986 até a festa de 2009. E apesar do nome, os músicos celebrados são artistas do rock, do blues, folk, country, funk e soul music. Entre eles estão grandes nomes da música mundial, fazendo encontros e jams incríveis no palco do Hall of Fame. No pacote você pode assistir encontros entre U2 e Bruce Springsteen, Mick Jagger e Paul McCartney, The Doors e Ed Vedder, David Grohl e Queen e outros. Então essa caixa aí saiu agora, está aí custando apenas R$100. Vai ligando pra cá, 3421-1507, e participando aqui do sorteio do Som da Tribo. Tá valendo aí um piercing de umbigo, uma estatua feminina no valor de R$100, oferta das Astras Rock Story. Fica ali na Alameda Lima Guerra 74, sala 4. Sorteio no próximo sábado. E uma sanduicheira mini grill 2 em 1. Oferta da Eletrosom. É por você que a gente faz. Sorteio no final de janeiro, dia 29. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir AC/DC, Led Zeppelin, aumenta o som. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Hey, hey, mama, said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Clássicos da Tribo. Clássicos da tribo, você curtiu Black Dog com Led Zeppelin, também Show to Trio com AC/DC. Vamos a um breve intervalo comercial, mas ainda há tempo para você ligar. 3421507, valendo sanduicheira, mini grill 2 em 1. E um piercing de umbigo mais tatu feminina, é só ligar. 3421507, ou mandar seu torpedo. 8831-9050. Então é só ligar, hein? 3421507, 8831-9050, mande seu torpedo. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. E-mail do som da tribo. sondatribo@hotmail.com. Agora faltando 20 minutos para as 9 horas. Só da Trip tem oferecimento de Espaço X, verão, férias, é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decora seu corpo. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Vem aí, grande surpresa. Agora em janeiro do CCAA. Metrópole Team, moda pra galera Team. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? É tão linda, por que tanta tristeza? No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz acesa. No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz acesa. No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz. O som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. Beleza, seja bem-vinda, minha princesa. Mas se é tão linda, por que tanta tristeza? No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz acesa. No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz acesa. No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz acesa. No seu quarto escuro, talvez eu seja uma luz. Som da tribo. E aí, baby, vai encarar? O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8h48. Você curtiu Arnaldo Antunes, Luz Acesa, antes Edgar Escandurra, Não Precisa Me Amar. Só aqui no Som da Tribo mesmo, pra você curtir. Abraço aí para Paulinho de Orangão, aí na Praça 9 de Novembro. Sempre ouvindo o Som da Tribo, o melhor cachorro quente da cidade. Aguinaldo Silva, do Alto Marão, também curtindo o Som da Tribo. Última chance aí pra você ir ligando, hein? 3421507 ou manda seu torpedo 8831-9050 e concorrer aos brindes do Som da Tribo. Uma sanduicheira mini grill 2 em 1. Oferta da Eletrosom é por você que a gente faz. Sorteio no dia 29 de janeiro. Também valendo um piercing de umbigo mais tatu feminina. Valor de R$100. Oferta desastrosa Rockstory. Alameda Lima Guerra 74, sala 4. Sorteio no próximo sábado. Então liga 3421507 ou manda seu torpedo 8831-9050. Acesse aí o blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Sondatribo.com. Interaja com o Som da Tribo também no Twitter, twitter.com/sondatribo. Facebook do Som da Tribo também. Tem o e-mail do Som da Tribo, sondatribo@hotmail.com. Comunidade Som da Tribo no Orkut. Então, há várias maneiras de você se conectar com o Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Segunda-feira, dia 3, ao meio-dia, será liberado o novo site da banda Distintivo Blue com as músicas novas e outras novidades. É só acessar www.distintivoblue.com. Em fevereiro, na Concha do Centro de Cultura, vai rolar Folia Fora do Eixo, Móveis Coloniais de Acaju, Canastra, Camarões Orquestra, Guitarrística, Swinga e Ladrões Vinil. Já está à venda também o primeiro CD da banda Os Barcos, à venda na livraria Letras e Prosa e Astras Story. Acesse aí núcleodenoticias.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com, conquistaradioweb.com.br. O som da tribo é parada obrigatória. raggedy free. She smiles while I do my time. I could die for you. Oh, this life I choose. I'm here to be your only go-between, to tell you of the sights these eyes have seen. What I really wanna do is turn it into motion, beauty that I can abuse. Come on in and tell me where you wanna go. What it means to me to be with you alone. Close the door and no one has to know how we are. Come along and go along with me. Wander with me, yo. It's all for free. I could die for you. What you wanna do? Tribe sound. And then, baby, are you here? Yeah, please. som da tribo. De genérico, o som da tribo, porque nada se compara ao original. Agora faltando 3 minutos para as 9 horas, você curtiu Break Benjamin, I Will Not Ball, antes Red Hot Chili Peppers, I Could Die For You, as últimas do som da tribo. Nossa amiga Roberta de Cidade Maravilhosa curtiu aí Break Benjamin. Feliz 2011 com muito sucesso e prosperidade para todos do som da tribo. Para Cida Silva, Deval de Andrade, Lady, tá mandando estorpedo aí, tá certo, Deval de Andrade? Beleza, valeu, Cida. Valeu, Lady, obrigado. Feliz ano novo para Deval de Andrade. Deval está todo de branco aí, comemorando ainda a chegada do ano novo. Ó, abraço também para Goma e Rô. Ed Goma aí do bairro Ibirapuera, da banda Ladrões de Vinil, sempre curtindo o som da tribo. Edmilson Santos, o Goma da banda Ladrões de Vinil, sempre ouvindo o som da tribo. Abraços aí pra galera. Pois é, galera, chegando ao final do som da tribo, sorteio da Tatu na próxima semana, o nosso mini grill. É, o sorteio vai ser no final do mês. Então, dito isso, vamos agradecer aqui a todos que ligaram, que participaram, que mandaram os torpedos, interagiram aqui com o som da tribo através do blog. Através também do nosso telefone 3421507, aos nossos patrocinadores: Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar, fica ali na Avenida Regis Pacheco 329, no centro. Metrópole Tim, manda pra galera, Tim, Rua Ernesto Dantas 85, centro. Espaço X, verão, férias é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop agora em novo endereço, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você. Passe inglês e espanhol no CCAA. O inglês que você nunca mais esquece. Novas turmas agora para 2011, matrículas abertas. É só ligar, 34238700. Dito isto, foi bom pra você, Deval de Andrade? Foi ótimo. Valeu. Semana que vem vamos estar aqui com o time completo. Jaqueline Jack está curtindo todas, né? O famoso arroz de festa, não perde nada. Tá curtindo o Réveillon lá em Salvador ainda. Valeu, Jack. Falou, galera. Desencana que a vida engana. Tchau, tchau. Até sábado que vem, a partir das 7 da noite, aqui no Som da Tribo. Valeu. Cuidado pra onde você vai e com quem você anda. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/O Som da Tribo.